Big Ugly C. Ministério Philo Brothers. Vou falar, vou dizer. Ouve só, ouve. Ei, ei, ei, ei. Tema versado, palavra falada. Ouve só, parceiro. Quem é esse que justificou as dores do planeta inteiro? Quem é esse que se fez erro por nós, não nos deixou a sós e ainda nos amou? Resposta bem simples, mas que muitos insistem em dizer que blasfemou. Palavras são sempre palavras na boca dos caras que tem a palavra, por isso meu chapa. Quem fez clipe das águas, quem fez sumir toda mágoa, quem seguiu firme na estrada? Tudo que existe aqui ou em qualquer lugar do mundo, em sua mais rica perfeição, de um sonho sonhado é fruto. As estrelas que brilham no céu, o pôr do sol no horizonte, as ondas que banham a areia, o verde entre os grandes montes, o sorriso após o choro, a alegria após a tristeza, o alívio após o apoio, a comida que faltava agora sobre a mesa, a selva, os bichos, o ar, o espaço, o infinito, a vida, o cimento, o concreto, o aço, o arquiteto, o manifesto, a neblina, as pedras, as rochas, os ventos, os genes, quem sabe quem, as sementes, o silêncio, o tempo, o momento, o pensamento, a escuridão, a luz e toda alma vivente. Quem é que fez, quem tudo formou, quem tudo permitiu? Quem é esse que deu seu único filho por essa gente tão hostil? Te desafio a responder a pergunta sem conversa fiada, e te dou mais uma dica: ele é o dono do ouro e da prata. Vem! Quem é que te alimenta, que te dá esperança, te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é que te alimenta, que te dá esperança, quem te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? A chuva que molha, o sol que aquece, o vento que resfria. Mais uma pista no livro da vida, contém a saga todinha. Daquele que seis dias tudo criou, tudo formou, no sétimo descansou. Tá ficando mais fácil, pelo menos eu acho, mas você não adivinhou. Mais uma dica, pare, pensa, reflita, ele é onipresente. Pois em todo lugar, com certeza ele está, nunca será ausente. Ó que bagulho louco, com apenas um sopro, derrotará a serpente. Capítulo 2, versículo 8, 2 Tessalonicenses. Sua trindade é o que me invade, é o que mais necessito. A cura da dor, a cura do rancor, a chegada do amor aonde existe conflito. Adorador, ministro de louvor, quantos mais adjetivos podem exemplificar quem se pode exaltar? Aquele que é digno, vem! Quem é que te alimenta, que te dá esperança, quem te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é que te alimenta, que te dá esperança, te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é que te alimenta, que te dá esperança, te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é que te alimenta, que te dá esperança, te faz acreditar que quem persevera alcança? Quem é que deu a vida pra justificar você? Será que essa pergunta você consegue me responder? Quem é que te alimenta?